Vamos lá, hein? A Bangu geral, hein? Eu já fiz de tudo pra você. Você deixa eu ser feliz. Mas você acha que me diz alguma coisa? Eu tentei fugir, já fiz macumba. Marquei no tango e fui pra rumba. Mas você fez uma kizumba e foi aquela coisa. Não sei por que você insiste. Passa por mim e cumprimenta. Me liga e diz da sua vida. Fora o que você inventa. Mas me ligou e quis pegar sua calcinha lá em casa. Eu não devolvo, tá onde tava. Pelo correia que eu não mandava. Mas se você passar e bater, a gente pode se entender. Tá guardadinha do jeito que sei. Gosta com toco dentro do bidê. Cheirosa e limpa, se tu garimpa, acha até seu OB. Mas eu não sou vingativo. Me ligue e marca. Toca a campainha, chega e desembarca. Quem sabe a gente não se ataca. Você me chama de cachorro e eu te chamo de vaca. Eu já fiz de tudo pra você. Enxerga que eu não sou feliz. Se você acha que me diz, faz alguma coisa. Eu não vou fugir nem pra macumba. A gente marca, eu vou de sunga. E a gente faz uma kizumba e mais alguma coisa. Não sei por que você. Não sei por que você insiste.